Vamos curvar as nossas cabeças na presença de Deus, amém. Fechar os olhos, concentrar-nos em Deus. Só nós e Deus. Não vamos estar a olhar para mais ninguém, não vamos estar preocupados com o próximo. Há momentos que é para estarmos na presença de Deus e pensarmos no nosso relacionamento com Ele. E deixa-me dizer-te nesta tarde, se tu tens vontade de chorar na presença de Deus, tu não deves controlar isso. Se tu tens vontade de louvar a Deus, tu não deves controlar isso. Se tu te sentes pequeno na presença dEle e mediante estas coisas que têm sido ditas nesta tarde, e mediante aquilo pelo qual temos dado graças e aquilo que temos cantado e dito acerca deste Deus maravilhoso, se tu sentes a necessidade de reconhecer a tua pequenez e a tua fraqueza e pedir perdão por aquilo que és e por aquilo que fazes e pela vida que tens levado, de uma forma ou de outra, não tenhas vergonha de fazer isto. Na presença de Deus não há um sítio para nós termos vergonha. Quando Ele mexe connosco, Ele mexe mesmo. Quando Ele abana com a nossa estrutura, abana mesmo. Na presença de Deus nós temos que ter liberdade para chorar, para cantar, para saltar, para pedir perdão, para dar graças, porque Ele é tão maravilhoso. E eu sinto que nesta tarde há gente que precisa de entender isto. Há gente que precisa de entender que não há um momento na tua vida que tu tens de deixar de ter vergonha na presença de Deus. Há um momento na tua vida que tu tens de deixar de controlar aquilo que Ele está a fazer na tua vida e a forma como Ele está a transformar e queres pegar na tua mão e queres achar que és tu que fazes. Não és tu que fazes, é Deus que faz. Deus faz. E Deus vai fazer de uma maneira tão maravilhosa. E aquilo que tu vais sentir na presença dEle é algo tão extraordinário que tu não consegues sentir em mais lado nenhum. Não há mais nada que traga esta sensação de alegria, esta sensação de paz, de gozo, de reconhecimento, de constatação da grandeza de um Deus que te ama com todo o seu coração. Deixa Deus falar à tua vida. Deixa Deus falar à tua vida. Pai Santo, nesta hora queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Não queremos ouvir um homem, não queremos ouvir coisas bonitas, Pai, queremos ouvir aquilo que tu tens para nós, aquilo que tu nos queres ensinar e perceber até onde é que tu nos queres levar. Pai, estamos nas tuas mãos, Deus. Cada um de nós, sem exceção, queremos estar nas tuas mãos. Fala a nossa vida, Pai. Transforma-nos e enche-nos no nome de Jesus. No nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. E eu vou tentar, vou mesmo, prometo aos irmãos, eu vou tentar ser rápido. Mas eu tenho que deixar alguma coisa que Deus está a mexer comigo, tentar mexer comigo ao longo de todo este dia. Romanos capítulo 3, versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É aqui a palavra de Deus. Não vale a pena, no nosso coração, nós estarmos a pensar nesta tarde que temos alguma coisa que nos possa permitir alcançar algo na presença de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena nenhum de nós estar a pensar que já vivemos, já experimentámos, que temos andado nos caminhos de Deus e temos procurado de alguma forma fazer aquilo que agrada a Deus e temos procurado viver vidas santas e que isto já nos dá o direito de achar que somos alguma coisa. Não vale a pena. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todos perderam. Todos são pecadores. Todos sem exceção. Todos andamos perdidos. Todos andamos sem solução. Todos andamos sem valor. Sem nada em nós que nos faça ser alguém de importante. E eu sei que isto choca sempre que eu digo estas coisas aqui no púlpito. Isto é chocante para todos. Porque a nossa necessidade, como ser humanos, de querer ser alguém, de querer ter valor e de querer achar que conseguimos, irmãos, lembram-se do que eu preguei aqui na terça-feira. A necessidade que nós temos de querer ser dignos de alguma coisa e de ter valor leva-nos sempre a pensar que já alcançámos um patamar. E nós dizemos, e às vezes estamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, eu reconheço que nada sou, eu reconheço que só tenho feito coisas erradas, mas lá dentro aquilo vai sempre mexendo. E quando confrontados com situações, principalmente com situações que têm a ver com os outros, nós vamos sempre dizer: aquele é pior do que eu. Então, se calhar, eu não sou assim tão mau. Este fim de semana eu ouvi algumas notícias muito tristes, muito dolorosas acerca de colegas de trabalho com atitudes muito, muito complicadas e que me magoou, que me deixou triste, mas ao mesmo tempo me deixou a pensar: afinal, eu até sou alguma coisa. É num instante. Os irmãos sabem, eu já tenho dito várias vezes: o meu ego inchar não é difícil, é um instante. Afinal, olha, que ele fez pior, que ele fez isto, que ele fez aquilo. Tu, se calhar, já és alguma coisa. Mas Deus volta sempre a trazer-me a estas palavras de que eu não tenho valor, eu não sou ninguém, eu sou um pecador como os outros. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isto que a palavra de Deus ensina. E não vale a pena nós convencermos de uma coisa contrária em relação a isso. Todos somos pecadores. Todos temos que ir à presença de Deus reconhecendo a nossa condição, porque isso faz-nos entender o quão pequenos somos e faz-nos estar preparados de coração para ouvir aquilo que Deus tem para nós e para aprendermos com Ele aquilo que Ele nos quer ensinar, que é tão maravilhoso. Romanos 5,2 diz: vamos ler o 1 também. Romanos 5,1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós andamos perdidos, nós vivemos uma vida complicada, parece que não há solução, mas Jesus Cristo apresenta-se como solução a cada um de nós. E nesta tarde tu precisas de entender isto, não importa quais os anos de crente tu tens, tu precisas de entender que a solução, ainda hoje, é Jesus Cristo. A solução para a tua vida. Ainda hoje. E a cada dia da tua vida, tu vais sempre precisar de reconhecer que Jesus Cristo é a solução para aquilo que tu és e para aquilo que tu precisas de crescer, aquilo que tu precisas de evoluir, aonde tu precisas de chegar. Ele é sempre a solução para ti. Se tu ainda não entregaste o teu coração a Jesus, hoje é dia de tu entenderes que Jesus Cristo quer salvar a tua vida. Ele é a solução para a tua vida de pecado. Mas tu tens andado na igreja e tens caminhado ao longo destes anos e por momentos tu vais pensando que afinal já alcançaste um patamar onde podes descansar. Entende nesta tarde que Jesus Cristo continua a ser a solução para a tua vida. Tu precisas dele, sem ele tu não consegues nada. Tu não és nada. Se há um momento na tua vida que tu alcançaste alguma coisa e tu chegas ao ponto em que tu dizes: olha, já estou num patamar maravilhoso, e tu esqueces-te que Deus é, logo tu já estás lá embaixo outra vez. Logo. Logo. Jesus Cristo é a solução para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo quer trabalhar no teu coração. A única coisa que tu precisas de fazer é aceitá-lo como Salvador. Entender que a graça dele e a misericórdia dele são suficientes. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nenhum homem, para que nenhum homem se glorie. Para que nós possamos entender que não há nada em nós que possamos fazer para alcançar tal favor. Graça, por definição, é favor imerecido. Imerecido. Não há nada que tu possas fazer para alcançar. Mas Jesus Cristo olha para ti e ama-te com todas as suas forças. Ele faz-se homem e caminha na terra, vence o mundo, vence a vida, morre na cruz do Calvário e vence a morte, e dá-te a oportunidade de esticares a mão, agarrares esta salvação para ti. Romanos 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora nenhuma condenação há. não há condenação. Para quem é que não há condenação? Para aqueles que andam em Jesus Cristo. Estás a caminhar com Jesus Cristo? Não há condenação para ti. Jesus Cristo deixou de fazer sentido na tua vida? Já estás condenado. Isto é importante nós entendermos. Não tens caminhado com Jesus Cristo, estás condenado, precisas de entender hoje que tens de caminhar com Ele, aceita-o no teu coração. Mas se tens caminhado com Ele ao longo da tua vida e chegaste a um ponto em que achas que já não precisas, já estás condenado outra vez. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Quem está fora dele, está condenado. Não há outra solução. Jesus Cristo é o caminho. O versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há glorificação para aqueles que caminham com Jesus Cristo. Jesus Cristo glorifica-se na vida daqueles que abrem o coração e deixam que Ele entre e que Ele faça à maneira dEle. Porque quando Jesus trabalha na tua vida e Ele transforma o teu coração, tu vais começar a emanar uma alegria e um brilho tão extraordinário que todas as pessoas que vão olhar para ti vão perceber que há ali algo diferente, e essa diferença é Jesus Cristo na tua vida. Porque no momento em que Moisés subiu lá ao monte e ele disse: eu quero ver a glória de Deus, e Deus manifestou-se a ele, e ainda que Moisés não pôde ver Jesus Deus face a face, porque não podia, porque nenhum homem pode ver a Deus e sobreviver por causa da nossa condição pecaminosa, Deus passou atrás das costas de Moisés. E quando ele chegou cá abaixo, diz que ninguém conseguiu olhar para ele, que ele brilhava de tal maneira. Porque quando Jesus Cristo trabalha na tua vida, tu és luz no mundo. Tu és luz no mundo. Onde tu estás, as pessoas percebem que Deus é real e verdadeiro. Pela forma como tu te comportas, pela forma como tu amas os outros, pela forma como tu não condenas. E isto é um ponto que às vezes dói um bocadinho. Nós mexemos, porque como seres humanos nós gostamos muito de condenar o próximo, muito. Eu no sábado falava isto com os jovens, assim um bocadinho chateado. Hoje não estou chateado, quem não me conhece, acredita, hoje estou muito bem disposto. É impossível não estar bem disposto na presença de Deus. Mas no sábado eu estava um bocadinho chateado com eles. Porque está na altura de, como igreja, nós entendermos que nós não estamos cá para condenar os outros. Nós estamos cá para amar as pessoas. Nós não estamos cá para dizer às pessoas: tu estás errado, aquilo que tu fazes não é certo, tu vais para o inferno, não há solução para a tua vida. Não é isso que nós estamos cá para dizer. Nós estamos cá para dizer: é, há solução para a tua vida. Não és feliz? Jesus Cristo traz felicidade. Não tens paz no coração? Jesus Cristo traz paz à tua vida. Não tens planos futuros? Ele dá-te esses planos. Não tens propósito de vida? Jesus Cristo é o propósito para a tua vida. Ele é tudo aquilo que tu precisas para ser completo. Porque a palavra de Deus diz em João 3, 17, não vamos abrir, mas a palavra de Deus diz que Ele não veio, Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E nós, enquanto servos de Cristo, queremos apresentar um Deus que condena, um Deus que nos diz que não há hipótese para nós. Um Deus que nos diz que nós somos muito maus e temos de fazer isto e aquilo para alcançar a salvação. E Jesus Cristo veio fazer exatamente o contrário. Ele não veio para dizer que tu precisas fazer isto e isto e aquilo e aquilo e aquilo e mais aquilo que pode aparecer à tua frente, nem caminhar, nem ir para ali, nem abençoar este, nem ajudar o outro. Não é isto que a Bíblia fala. A Bíblia fala de amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Aceita-lo como Salvador, já tens a salvação. O que vier a seguir vem porque Ele trabalha na tua vida. Tu não fazes por obrigação, tu não fazes porque queres alcançar alguma coisa, tu fazes porque amas a Jesus. Jesus Cristo não morreu da cruz do Calvário porque Ele queria ganhar alguma coisa contigo. Eu dizia hoje isto na minha classe, alguns ficaram assim um bocadinho assustados, mas é a realidade. Deus não precisa de nós. Ele não morreu na cruz do Calvário porque precisava de nós. Ele não sofreu, não foi maltratado, chicoteado, humilhado, porque precisava de nós. Ele fez porque nos ama. Único e exclusivamente porque nos ama. Se tu queres fazer alguma coisa para Cristo, faz porque o amas. Não faças para ganhar alguma coisa. Não faças para mostrar a este ou àquele quem tu és. Não faças isso. Faz porque amas a Deus. Ele merece isto. Ele merece que a tua vida seja vivida para Ele. Para Ele. Quando eu converso com pessoas e pergunto, e desculpem se for ofender alguém com isto, mas é a realidade, não podemos falar de outra coisa que não a realidade. Quando eu converso com alguém que tem as suas raízes no catolicismo e estou a perguntar porque é que tu fazes isto, porque é que tu te ajoelhas e rezas, porque é que tu vais a pé para Fátima, porque é que tu dás voltas ao santuário do São Bento da Porta Aberta de joelhos, porque é que tu fazes estas coisas, e a pessoa me diz, ah, porque eu pequei e preciso de ganhar a salvação, e isto faz-me chorar por dentro, porque está tão errado. Podes fazer isso a tua vida toda, nunca vais alcançar tal salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Abraça-o, aceita-o, deixa que Ele trabalhe na tua vida e Ele vai se glorificar em ti. Há glorificação em Jesus Cristo. Há glorificação, as pessoas vão olhar para ti e ver quem Ele é. Quem Ele é. E vão dizer, olha, está ali uma pessoa diferente porque tem Jesus Cristo e Ele é exaltado. E é isto que nós queremos na nossa vida. Versículo 31. Eu vou entrar em 5 pontos, não se assustem, eu vou dizê-los muito rapidamente. Mas eu quero focar estes 5 pontos. Versículo 31 do capítulo 8 de Romanos diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a primeira pergunta que nós temos neste texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador dos céus e da terra está do teu lado, quem é que te vai enfrentar? Quem é que te vai vencer? Alguém tem poder para isso? Nós falávamos na terça-feira acerca daqueles homens que foram levados ao Sinédrio e estavam a ser julgados e ameaçaram e disseram, vocês não podem falar mais de Jesus Cristo. E eles disseram, não, não, mais importante é obedecer a Deus, porque eles sabiam que quem tem Deus na sua vida já venceu. Eu citei ainda há bocado, tendo bom ânimo eu já venci o mundo, disse Jesus. Se aquele que venceu o mundo está connosco, quem pode estar contra nós? Versículo 32 dá-nos uma segunda pergunta. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Este Deus que te deu o seu próprio filho para morrer, achas que há alguma coisa que ele não te possa dar quando tu vives na vontade dele? Nota, quando tu vives na vontade dele. Porque quando tu vives na vontade de Deus, tu não queres coisas fúteis para a tua vida. Tu não fazes os teus próprios planos. Tu vais à procura de saber quais são os planos de Deus para a tua vida. E quando tu procuras saber os planos de Deus para a tua vida, quando tu procuras perceber aquilo que Ele tem para ti, o que é melhor, tu vais alegrar-te, tu vais perceber realmente que Deus tem coisas tremendas para mim. E tu vais orar e tu vais buscar e tu vais dizer, Senhor, eu quero. Aquilo que tu me tens prometido, eu quero. Ele vai-te dar. Se Ele deu o próprio Filho, como é que Ele não te vai dar estas coisas maravilhosas que Ele tem planeado e imaginado para ti? Jesus Cristo tem coisas novas para a tua vida. Ouve nesta tarde. Jesus Cristo quer coisas novas, quer-te dar coisas novas para a tua vida. Não é aquilo que está para trás. Aquilo que tu viveste e experimentaste até hoje é maravilhoso, mas está lá para trás já. Ele tem coisas novas para ti. Abraça aquilo que Ele tem para ti. Não fiques contente com aquilo que já tens experimentado e vivido. Abraça as coisas novas, porque Ele quer trabalhar na tua vida hoje. Ele quer abençoar-te hoje. Ele quer levar-te a um sítio diferente hoje. Vais alcançar coisas tão maravilhosas. Se tu aceitares que Ele quer trabalhar na tua vida ainda hoje e pode fazer coisas tremendas. Versículo 33 diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quando tu tens um advogado que é também o juiz, quem é que te pode condenar? Mais ninguém te pode condenar. Nós lemos lá atrás, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Estás em Jesus Cristo, quando alguém te apontar alguma coisa, quando tu chegares ao julgamento do trono branco e Deus te perguntar então, o que é que tu andaste a fazer? E logo o inimigo vai aparecer, armado em caramelo. Vocês desculpem a expressão, mas eu tenho que usar estas expressões às vezes. Porque ele arma-se em caramelo. E ele vai aparecer e vai dizer, não, olha, o Mário, naquele dia ele fez isto e isto e isto. Olha, naquele dia ele pecou desta maneira e ele disse isto. e teve aquela atitude errada, e logo Jesus Cristo vai olhar e vai dizer: não, não, mas eu morri na cruz do Calvário por ele, e ele aceitou-me como Salvador, esses pecados estão perdoados. Ninguém pode intentar acusação contra os ungidos do Senhor. Mas tu tens de estar agarrado a ele. Ele tem que ser o centro da tua vida. Tu não podes querer ser defendido por alguém em quem tu não acreditas. Se tu estás a ser condenado por um crime e tu vais contratar um advogado, e o advogado está na tua presença e ele diz: então agora vamos lá conversar. Qual foi o crime? E tu vais dizer: ah, o meu crime foi este, este e este. Então, e tu acreditas que eu posso defender esta causa? Não, não acredito. Então, mas eu quero defender-te. Eu quero ir perante o tribunal e perante o juiz e explicar que tu realmente tiveste estes momentos errados na tua vida, mas tu te arrependeste, pediste perdão, mas eu não acredito. Não acredito em ti, não acredito que tu me podes ajudar. Não acredito que tu me podes defender. Acham que algum advogado vos vai defender nesta situação? Vocês precisam de acreditar no advogado. Se acreditarem no advogado, ele vai vos justificar. E vocês vão para o céu. E é disto que estamos a falar nesta tarde. Eu nunca gostei de meias conversas. Eu nunca gostei de trazer a mensagem de Deus assim por becos. Porque a mensagem de Deus é clara. Daquilo que estamos a falar nesta tarde é: queres ir para o céu ou queres ir para o inferno? Se queres ir para o céu, aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele vai te defender no julgamento e tu vais ter entrada no céu. Se não queres, rejeita. E o teu caminho, o teu futuro é o inferno. Jesus Cristo quer transformar a tua vida hoje. Versículo 34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que pode condenar? Se ninguém nos pode acusar, muito menos nos podem condenar. Só Deus é que tem poder para condenar. Mas se Jesus Cristo já pagou a pena por ti e tu aceitaste o sacrifício dele, já não há condenação. Não há condenação possível. Porque o preço está pago. A caução está paga. Não há mais nada que alguém te possa acusar. Mas eu volto a dizer, tu precisas de permanecer agarrado a este Jesus. Porque se tu não aceitas o sacrifício dele, alguém chega ao pé de ti, tu vais ao... Rejeitaste a ajuda do advogado e foste a tribunal. E foste condenado. Prisão perpétua. E alguém se levanta e diz assim: eu quero cumprir a pena no lugar desta pessoa. Irmãos, já sabem que eu gosto pouco deste púlpito, que o fio está sempre lá enrolado. Alguém se levanta no meio da audiência e diz: olha, eu quero pagar. Deixem-no ir, sou eu que vou cumprir a pena por ele. E tu levantas e dizes: não, não quero. Eu quero ficar preso eternamente. Vou aceitar isto para quê? Nem sei quem tu és, não te conheço de lado nenhum. Deixa-te estar aí. Alguém quer pagar o preço por ti. Alguém já pagou o preço por ti. Mas este só tem valor no dia em que tu aceitas. Só tem valor para ti no dia em que tu aceitas. Porque ele morreu por todos. Ele não escolheu uns. Ele não elegeu alguns para salvar. Ele morreu por todos. A salvação é para todos. Mas se tu não aceitas o sacrifício dele, ele não tem valor para a tua vida. Eu te garanto que eu estou salvo e no momento em que eu estiver na presença do Deus eterno e estiver a ser julgado e Jesus Cristo se levantar e disser: eu já paguei a pena por ele. Eu aceitei. Eu vou para o céu. E tu? Já aceitaste o sacrifício dele? Ou estás agarrado ao teu próprio orgulho? A dizer para ti mesmo: não, eu não preciso disto, eu tenho força, eu sou autossuficiente, eu consigo. Eu vou alcançar as coisas por mim mesmo. Achas mesmo que há solução para a tua vida? Tens procurado, se calhar, em tanto sítio, tens experimentado de tantas maneiras. Tu consegues identificar momentos da tua vida em que tu te sentiste completo. Se esses momentos não foram na presença de Deus? Eu nunca conheci ninguém até hoje que me dissesse assim: olha, eu sou completo. Ninguém mesmo. Já conheci muita gente que diz que não acredita em Deus, que não quer, que não precisa, mas todos eles, num momento ou noutro, vão reconhecer: eu não estou completo. Eu ainda não alcancei aquilo que preciso. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. A minha religião diz, as minhas crenças ensinam, aquilo que eu estudei leva-me a concluir que eu tenho que fazer isto, isto e isto para alcançar a plenitude. Mas Deus está-te a dizer: não, não, tu não precisas de fazer nada, só precisas de aceitar. Porque Ele fez tudo. Somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores naquele que nos amou. Somos mais do que vencedores porque Ele é que venceu por nós. Nós não precisamos sequer de batalhar. Só precisamos de aceitar e a cada dia caminhar com Ele. Caminhar com Ele. Quinta e última pergunta. No versículo 35 diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada te pode separar do amor de Deus. Nada. Exceto uma coisa. É tu não creres. As perguntas anteriores explicam isto tudo. Vimos, pergunta a pergunta. Nada te pode separar do amor de Deus. Ninguém te pode condenar. Ninguém. Ninguém te pode agarrar em ti e dizer: não, tu não vais, eu não deixo. Ninguém. Só tu é que podes dizer: eu não quero. Eu não quero. Mas eu estou a alertar-te nesta tarde. Eu não sei se tu alguma vez paraste para pensar nisto, mas no momento em que tu és alertado para alguma coisa, a responsabilidade está do teu lado. Tu já não podes dizer a partir de hoje que não sabias de nada. Tu estás a ouvir isto hoje. Hoje alguém te está a dizer que a solução para a tua vida é Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo como Salvador e tu vais para o céu. Rejeita-o e tu vais ser condenado. Ninguém te pode separar do amor de Deus. Nada te separa do amor de Deus. Não permites que estas coisas se intrometam. Não permites que a ideia de que outros podem meter-se no meio e podem te afastar de alguma forma e podem te separar deste amor, não permitas que isso seja real na tua vida. Porque tenho conhecido, infelizmente, tantas pessoas. Quando nós conversamos com elas e tentamos perceber o que é que as levou a afastarem-se de Deus, elas vão dizer: ah, fulano tal ofendeu-me. Aquela pessoa disse isto, isto e isto que eu não gostei. Alguém teve esta atitude errada. Quando tu pensas desta maneira, tu estás a permitir que aqueles que não têm poder nem autoridade sobre a tua vida se intrometam no teu relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus diz que estas pessoas não te podem separar do amor de Deus. Se te afastaste dele foi porque tu quiseste. Se te afastaste dele foi porque tu achaste que estas coisas, estas mágoas, estas dores, estas desilusões eram mais importantes do que o amor de Cristo na tua vida. Não pode ser assim. Jesus Cristo é mais importante. E se tu o abraçares hoje, Ele salva-te. Ele salva-te. Abraça Jesus Cristo nesta tarde.